Boa noite, cambada! Hoje sim, com muita alegria, uma vitória por 3-0, finalmente. Quem, em sã consciência, ia achar que o time do Enderson Moreira ia fazer 3 gols numa partida? Em sim, mas conseguimos. Uma partida contra o Luverdense lá, um jogo difícil. Luverdense com uma invencibilidade grande aí nas costas, quebramos, tabu é pra isso, vai ser quebrado. E hoje sim, um programa em alto astral, não é isso, amiguinhos? Senhor Henrique Pinheiro, dá sua boa noite. Boa noite, boa noite. Tá gostando da cadeira, Alisson? Sim, sim, confortável essa cadeira. Eu falo, rapaz, esse trem é bom só. Salve, salve, coelhada, é isso aí. Hoje é o Alisson que vai comandar essa bagaça aqui, eu tô aqui só de ouvinte. Minha conexão não tá deixando fazer nada além disso. Boa noite, camada. Aí, falei que o corneta ia estar avacalhando. Eu disse. A pessoa chega atrasada, alguém perguntou, e aí o corneta? Falei, não, preocupa não que ele entra avacalhando, como ele sempre faz. Não, eu esperei vocês entrarem para ver se eu entraria no meu perfil. Mas eu tô com o perfil do administrador também. Tá, sei beleza, lá, tem problema não. A minha conta tá tão feia assim que me vetaram ela. Putz, grila, gente. Aí eu faço uma pergunta pros senhores. Eu estou sentado na cadeira de chefe. Corneta chega depois e senta. Onde ele está sentado? No colo de quem, né? Ah, no colo de quem ele está sentado nesse momento? Muito bem. Mas vamos falar do jogo, né? Nós ganhamos, 3-0. Faltou um golzinho só para ser goleada, ou seja, uma quase. Ainda bem que tá ruim, né, gente? Fica tudo igual a tartaruga assustada, né? Então tá. Então é isso. Vamos falar dessa vitória de sexta-feira que nos colocou ali na quinta posição, já de volta ao páreo. Assim, são dois pontos dos Z4, não é isso? Um ponto, né? Nós estamos com 16 e o Inter tem 17. Isso, um do G4, não. Mas do Z4, uns 3, ah, não? 4, do Z... não, 3, 3. Pois é, confirmado o tanto que está embolado essa Série B, mas o importante é que nós estamos lá ainda, não é hora de chorar os pontos perdidos, é hora sim de engrenar a campanha de fato e começar a brigar pelo título, que é o que a gente vai fazer esse ano. Isso aí. Senhor Sérgio Tavares, o senhor já deu os seus pitacos aí, mas deu seu boa noite oficial. Boa noite, eu quero já falar citando o PokerStar, o coelho tá chegando. Isso aí. Ramon Gregório, tá de volta ao programa, dê sua boa noite. Boa noite, amiguinhos. O América quebrando paradigmas, né? Quantos jogos do Luverdense que ele não perdeu em casa? 16? Acho 19. 19 jogos, dos 19, eles tinham 16 vitórias. O América é profílico para fazer isso, né, cara? Para ganhar do Luverdense lá. Faz uma partida ruim contra o Oeste, faz uma mais ou menos, ganha e vai lá e faz um bom jogo contra o Luverdense. Até o Renan, que fez um gol em homenagem ao Henrique, né? Ele mandou uma mensagem aqui que o gol foi em homenagem ao Henrique. Vamos ver, agora manter a escrita, né? Vamos ver se o time agora vai pra frente. Senhor Cláudio. Esse tipo de homenagem eu vou aceitar sempre, que fique claro. Sim, senhor Cláudio, dê o seu boa noite formal, num tom de voz adequado, por favor. E com sobriedade no seu linguajar. O famoso finge que é gente. Isso aí. É sério que estão pedindo pro corneta? Sério, sério. Ele vai conseguir, quer ver? Ele vai conseguir. Vai lá, Cláudio. Boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Falarei pausadamente o programa inteiro. Adiacho. O corneta agora fala: Good Times, BHFM. Good Times, BHFM. Dedico essa música a Renan Oliveira, autor. Olá, amado Batista. É isso aí. Sexta-feira à noite, esperávamos sim um jogo difícil, né? E o América fez o jogo ficar razoavelmente fácil. O adversário, de fato, tem suas qualidades. O gramado tá até razoável, mas é aquele gramado que atrapalha as equipes mais técnicas, e isso é um grande trunfo lá da equipe do Luverdense. O estádio, eles deram uma garibada ali, o estádio está mais bonitinho. É um gramado raiz, né? Só que o nosso time não é técnico, né? Então não atrapalha o América, né? Sensacional, né? Ah, mas nosso time é mais técnico deles, né? Muito não, mais. Não, isso não é mérito nenhum, né? É mérito, estamos disputando a Série B, o Luverdense... Estamos entre os times mais técnicos da Série B, sim. Sim, isso é mérito. E o América já começou a partida sendo dono da situação... E ao longo do jogo, eu não sei se ficou essa sensação para vocês. Eu tive a sensação de que o América não foi aquele senhor da partida em termos de posse de bola. Vou ver até se eu abro o Footstats aqui para ver. Mas mesmo com a Luverdense em alguns momentos conseguindo atacar, me pareceu que o América não é que deixava isso acontecer, mas o América estava senhor das situações ali na defesa. Por mais que a Luverdense em alguns momentos buscasse empatar ou buscasse diminuir a vantagem, isso não preocupava. Ao longo da partida, em nenhum momento eu tive preocupação com a Luverdense. O América, apesar de em alguns momentos tá mais defendendo do que buscando outros gols, os gols foram saindo de forma mais natural, o América não sofreu, não foi um jogo, em nenhum momento o América sofreu na partida. O que vocês pensam sobre isso? Sérgio Tavares. Eu não vi isso. Bom, mais ou menos, vamos lá. Eu não acho que nós tivemos aquela consistência defensiva que a gente teve, por exemplo, contra o Santa ou contra o Inter no segundo tempo e tal. Eu acho que o América... Não acho que foi um bom jogo, aliás. Apesar de 3-0, eu acho que não acho que o América jogou tão bem. Só esse aí é o americano raiz, viu, gente? É isso aí. 3-0. Então, vamos lá. Eu sempre separo o resultado do que foi o jogo, né? Então, isso que aconteceu. O resultado foi espetacular, porque nas poucas chances que nós tivemos, nós matamos o jogo e acabou. Aí dominamos o jogo. Até pelo gol ter saído cedo, foi o quê? Uns 20 minutos. O América soube controlar. Então, mérito do América de ter matado o jogo. Aquilo que a gente falou em outros programas, a gente precisava ter o ímpeto de ir lá matar o jogo e depois só administrar. O América soube fazer isso, né? E até por isso, deixou o Luverdense tentar alguma coisa. O Luverdense muito ruim na finalização, principalmente, que eles tiveram algumas chances claras de gol e num, né, o cara até meteu na trave, mas em outro o cara chutou pra lateral. Ele, na frente do João Ricardo, ele chutou pra lateral. Então, mas eu não vi essa força defensiva que eu vi em outros jogos. Henrique Pinheiro. Henrique. Acho que ele tá aqui, não, gente. Caiu. Vamos lá, Ramon Gregório, o que você achou das suas impressões iniciais do jogo? Cara, eu achei que esse jogo foi muito parecido com o América o ano passado na Série A. Só que o Luverdense era o América era o adversário do América, cara. Foi mais ou menos isso. A Luverdense teve mais posse de bola e tal, mas não tinha controle nenhum do jogo, cara. O América só administrou. E uma coisa que a gente sempre reclamava, que o América perdeu muitos gols e tal, mas dessa vez foi efetivo. Isso. O América não teve muitas oportunidades, mas é que teve, guardou. É verdade. Agora eu não sei, sério. Eu acho que a defesa, no final das contas, é aquela coisa, né, bicho? Se tivesse tomado gol, talvez as falhas ficassem mais nítidas, né? Mas como não tomou gol, fica aquela coisa assim do passar em branco. Eu também acho que não foi uma grande partida do América, não, mas, né, 3-0, quanto tempo a gente não faz um 3-0? Fora de casa. Não. O resultado foi sensacional. E em casa também, Ramon. Desculpa. E o resultado foi sensacional, até pra dar moral pro time, porque o time tava vindo jogando bem, só que empacava, não conseguia fazer os gols e tal. Então dá uma moral até pra gente julgar melhor a partir de agora. Talvez o América tenha feito duas boas partidas, né? Porque o América oscila muito. O América é o time que faz uma partida boa e depois consegue fazer um jogo igual quando foi pro Oeste, né, cara? Jogo contra o Oeste, contra o Paysandu, foi duas tragédias de jogos, né? Até contra o Inter também, que eu não gostei do jogo contra o Inter, não. Tinha um jogo fraquinho. Mas é aquela coisa, Série B é isso mesmo, bicho. Não vai ganhar dando show, né? O Anderson fala isso, né? Ele tem falado desde o início do campeonato que o time precisa embalar aí umas 3 vitórias seguidas para pegar confiança e a partir daí seguir rumo aos objetivos do campeonato. Acho que ele tá perto de conseguir, né? Essas 2 vitórias. E agora pegando o Brasil de Pelotas em casa, um jogo no sábado, um jogo que a torcida tem que comparecer em maior número. O time vem de 2 vitórias, é hora de apoiar, é agora, a hora que pode dar essa virada na página aí entre um time que estava patinando para um time que pode arrancar a uma vaga na Série A ou até pensar em título, é agora. Essa é a hora que talvez vá separar o marco do América nessa caminhada aí da Série B, pode ser agora. Corneta, o que você achou do jogo lá em Lucas do Rio Verde? É o que vocês falaram mesmo, tá? Jogamos, o Henrique tá com mute aqui, gente. Agora que eu vi, tô. Deixa eu tirar aqui. Fui eu que coloquei mesmo. Ah, tá. Não, fui eu que coloquei, fica tranquilo. Jogou pro gasto, deu pra ganhar. Não tomou pressão do Loverdense lá. E bom, lá e sábado agora, né? Que é dia de São Cláudio, né? O América, fiquei sabendo, vai jogar de verde e branca. Anota aí, tá? Informação. Segunda vitória seguida. Isso aí. Pra ilustrar um pouquinho o que a gente tá falando aí, tô aqui com as estatísticas do aplicativo Footstats. De fato, a Luverdense teve bem mais posse de bola, 59% contra 41% do América. 5 finalizações certas da Luverdense, 5 também certas do América. 13 finalizações erradas da Luverdense, 8 do América. Aqui o dado que eu achei mais estranho: a Luverdense deu 510 passes certos, o América só 295. Isso demonstra o quanto a Luverdense trocou mais passes, que o América teve mais Então, domínio, mas, entre aspas, das ações da partida. Mas que torce, que passe na área de defesa para o zagueiro, fica tocando de lado, não adianta nada, não. Alisson, mas isso também se deve à necessidade também da Luverdense correr atrás do resultado, né? Sim, sim. Tem que atacar mais e tal. O América está ali controlando, cara. Mas, o tempo todo atrás. Trocou bola, mas também sem muita, né? Tirando a bola na trave lá, outra jogada. O João Ricardo mesmo fez uma grande defesa, né? Finalizando aqui as estatísticas de cruzamentos. Luverdense 12 cruzamentos certos, o América 3 apenas. Luverdense 26 cruzamentos errados, aquele chuveirinho mal feito na área. O América 10. Desarmes, pelo fato da Luverdense ter tido mais posse de bola e muito mais espaço, o América desarmou muito mais. 26 desarmes contra 8 da Luverdense. Lançamentos, 21 da América contra 7 da Luverdense. Faltas cometidas, 16 do Luverdense, 11 da América. E escanteios, que também costuma ser um dado que demonstra maior volume de jogo, a Luverdense teve 7 e o América apenas 1. Então, o Ramon conseguiu dar um exemplo que para mim, faz sentido. Foi jogo parecido com aqueles da Série A do América ano passado. A América tomava 1-0 e você ia conversar com alguém e falava, mas tomou só 1-0. Tomou só 1-0, mas a gente que assistia a partida sabia que aquele 1-0 ali, o América não teve a menor chance de vencer a partida. Foi o caso da Luverdense. A Luverdense teve um pouco mais de posse de bola, teve um falso domínio da partida, mas, de fato, o vencedor daquela partida, fatalmente, ia ser o América. O domínio foi bem absoluto. Tivemos um lance muito polêmico, né? Que até no nosso grupo aqui do WhatsApp rendeu muita polêmica, que foi o lance do pênalti. Henrique Pinheiro, volte com o seu microfone aí, dê o seu parecer sobre o pênalti. O Henrique hoje tá complicado, viu, gente? Mas, vou aqui ser o porta-voz do Henrique. O Henrique, já desde o início, assim que aconteceu o lance, ele cravou como pênalti. Eu e, se não me engano, o Sérgio, né, Sérgio? A gente não foi tão claro assim de ter sido pênalti já desde o início. Eu confesso que achei um contato muito, como que eu posso dizer, com pouca intensidade, apesar de ser um contato claro, fica claro que o jogador segura o braço do Hugo Almeida, atacante da América, mas foi com muito pouca intensidade. De início eu achei meio um pênaltizinho mequetrefe assim, mas o Henrique até que usou bons argumentos, parece que na regra, eu não tive tempo de pesquisar isso, mas puxão não tem previsto a intensidade do puxão, se puxou é pênalti. Até aconteceu um lance até hoje, acho que Corinthians e Grêmio, jogo que aconteceu agora há pouco, e o jogador do Corinthians segurou a camisa do Luan, se não me engano, e segurou também de uma forma muito simples, muito com pouca intensidade, o juiz na hora pitou pênalti contra o Corinthians, hein? E foi o que aconteceu ontem. Ramon, eu não vi sua opinião sobre o lance, Ramon. O que você achou? Foi pênalti mesmo, pênalti claro? Ramon também tá com o telefone, com o microfone mudo. Beleza. Hoje tá difícil. Coneta. Tá. Diga. Coneta, o que você achou do pênalti? Eu achei que foi pênalti. Eu achei que o goleiro foi meio estabanado, cara. Eu não sei, uns anos atrás teve aquela jogada do goleiro do Cruzeiro com o Ronaldo, o zagueiro com o Ronaldo Fenômeno na área. É a mesma coisa, cara. Você tá forçando a situação, cara. O cara foi estabanado e levou tinta, cara. Ele mandou o zagueiro da América, o atacante caiu, tá certo, cara. Você não vai puxar um cara pelo braço na área achando que não vai dar nada. E foi uma bobagem, que a bola não ia render nada. Eu acho que o cara precipitou, desesperou demais e foi pênalti, sim. Sim, sem dúvida o goleiro foi extremamente infeliz e infantil, porque querer segurar o braço de um atacante assim dentro da área, ele tá chamando toda a responsabilidade para o juiz ter a condição de marcar o pênalti. E não acho que o juiz errou, não, porque o goleiro dá o... O juiz errou, porque ele errou foi o Bandeirinha. O Bandeirinha foi macho, bateu no peito e falou que foi pênalti. E o Bandeirinha numa posição muito boa pra marcar aquele pênalti do que o juiz, né? O juiz tava bem posicionado, pô. Mas o juiz estava mais encoberto, porque o goleiro encobria a visão do juiz. O Bandeirinha que via o puxão. Eu até acho que o puxão não daria pênalti. Na minha opinião, puxão e nada não deu nada. Eu acho que eu só concordei que foi pênalti depois vendo o toque por baixo, que ele acaba pisando no pé ou dando um tropeção ali no Hugo. Aí eu acho que isso caracterizaria o pênalti. O puxão eu ainda vou discutir. Mas a visão do Bandeirinha eu acho que é mais clara para ver o puxão. Sim, sim. E o Bandeirinha, como disse o Cláudio aí, o Bandeirinha foi macho de chamar a responsabilidade para ele. Por quê? O que eu acho que conta a favor do meu argumento do Sérgio até nesse lance aí do pênalti? Porque os próprios jogadores do América de cara, eles não iam reclamar, não. Eles só reclamaram porque deu a divergência entre o Bandeirinha e o juiz. Na hora que o Bandeirinha assinalou que seria pênalti, aí os jogadores do América foram para cima reclamando. Mas eu acho que... Ponto pro Luan. Foi o Luan que chamou o pênalti. Isso. Sim, mas se o juiz não tivesse dado e nem o Bandeirinha tivesse dado naquele momento, eu acho que nem reclamação ia ter. Talvez se tivesse reclamação do Hugo Almeida, que foi quem sentiu contato Mas os outros que estavam ali na partida, eu acho que não. Ramon, você voltou aí? Voltei. Ó, sobre o pênalti é o seguinte, cara. O juiz sempre dá pênalti pro time maior mesmo, acabou a discussão, o resto é passa pro torcedor Nutella, cara. É, eu deu pena pro time maior e acabou, bicho. Segue o lance, segue o lance. Eu sou contra isso aí. Nunca tem pênalti, nunca erra pra gente. Quando erra pra gente, fica brigando, o juiz errou pra gente também. Marcou a favor, é nóis. Foda-se, mas, foi legal. Foi pênalti, cara. Tipo assim, talvez, né, se ele não tivesse marcado também, não era nada. Nossa, que foi um lance meio... Tava encoberto o juiz, enfim, um lance rápido. Não seria também nada escandaloso, mas foi pênalti, cara. Ele toca lá, ó. Sim. Como diriam os especialistas, foi muito pênalti. Não, muito pênalti não foi, não. Mas lógico que foi. Eu consigo entender que o juiz tenha marcado, porque dá pra, tem o puxão, tem o lance também do pé por baixo, tal, dá pra entender que ele marcou, mas eu também entenderia se ele não marcasse, sendo muito sincero. Pro América sempre é muito pênalti, cara. Pro América sempre é muito pênalti. Ó, e vou dizer mais, o Hugo foi mal na jogada. Ele recebeu uma posição sensacional, era pra já ter chutado, tirado o goleiro, ele vai pra linha de fundo. É, se o goleiro não faz a besteira de fazer o pênalti, ele perdia aquele gol. É, vou ler aqui umas... uma outra certeza. Eu vou ler aqui umas outras umas participações, porque já tem bastante aqui, daqui a pouco acumula. O Marcos Graça, no seu amor eterno com o Anderson Moreira, manda aqui que o Muricy foi eliminado da Série D, termina na lanterna de um grupo com a América Genérico de Natal, né, do Rio Grande do Norte, Jacobina e Sergipe. É, e aí ele agradece, ironicamente, o Anderson Moreira, o posto Ipiranga. É, Muricy não, passado. O América tá focando no brasileiro, gente, entendam. Eles não querem nada, querem só o brasileiro. Dispensar esse torneiozinho que não vale nada, não dá vaga pra nada, não dá dinheiro pra nada. O nosso negócio é Série B. E vamos focar na Série B. Bola pra frente. O Muricy foi um desastre, assim como outros tantos que a América já teve na Copa do Brasil. E de fato, naquele momento ali, eu achei que o Anderson até ia cair, mas não caiu. Então, gente, não adianta também ficar nessa birrinha aí o ano inteiro, porque perdeu pro Muricy. Perdeu, foi eliminado. E aí? Tá bom, ué. Vai seguir o time que bola pra frente ou vai ficar o resto do ano também com esse papinho de... Sobre a Copa e o time que perdeu, depois esse time da... Tem isso também. Sobre a Copa do Brasil, eu acho que é nossa parte, entendeu? Faz parte. O América tem uma missão divina de contribuir com os times menores na glória da Copa do Brasil, entendeu? Vocês não conseguem entender essa transcendentalidade da coisa. Puta, eu quase torci a língua aqui, cara. E Caburé, isso é mesmo nisso, viu? Fizemos muito. Caburé, Potiguar, Goiânia, Volta Redonda. O Muricy, o que é o Muricy, gente? Baraúnas, nem foi Potiguar, né? Foi Ribeirão. Águia de Marabá, gente, é um Muricy. Ah, vocês vão acabar brigando por causa do Muricy agora? Vocês entenderam porque do pênalti sexta, né? É uma troca, gente. A gente entregou a Copa do Brasil pra CBF e ela passa pra volta. Neto, pô, velho, você não pode estar contando esses trem, não, pô. Isso aí é um negócio lá no Neto. Foi mal, né, cara? Não foi intenção de entregar a paradinha, não. Desculpa. Que eu tô igual o Fábio Assustão hoje. Tô doidão. Por muito menos a Portuguesa foi rebaixada, velho. É, Leonardo do Carmo Pedra manda aqui que ele está acompanhando a Série D também e que a Portuguesa do Mauro Fernandes foi eliminada. A Portuguesa foi eliminada agora. A Portuguesa está até falando com o Sérgio antes de entrar no ar aqui. Situação terrível da Portuguesa. Foi eliminada da Série D num grupo com Vila Nova, Bangu e Desportiva Capixaba. E o Vila passou? Acho que passou. Não sei. Quem empatou passou, foi líder do grupo. Ele estava passando. Foi. Passou. Ai, e o Ferroviário. O Bangu e a Portuguesa foram eliminados. E só por curiosidade, falando desse futebol aí alternativo, o América do Rio tá brigando para não cair para a terceira divisão do Campeonato Carioca, cara. Pois é, e a Portuguesa, essa eliminação da Portuguesa significa não participar de nenhuma série do Campeonato Brasileiro do ano que vem, certo, Ramon? Porque ela não disputa a Série A do Paulista, então, pelo menos pelo que eu tava vendo na transmissão aqui, ela no ano que vem não terá calendário no segundo semestre. Não. Ela teria que tentar a vaga na Copa Paulista, né? Mas eu não sei quando começa a Copa Paulista. O Vila Nova daqui também, gente, ele não tem brasileiro ano que vem, vocês sabem, né? Ah, mas o Vila é normal isso. Né? Vila Não. Essa participação Série D do Vila desse ano é por causa do Mineiro do ano passado. Ele não classificou para o ano que vem. Se ele não subir, Sim, ele não está classificado para o ano que vem. Não tem, o Vila não tem calendário para o ano que vem, não. Ele é obrigado a subir esse ano para a Série C, senão ele tá ferrado. Mas o Vila pode ter se ele classificar para a Série C, né? Aí ele passa a ter vaga. Exatamente. Mas a situação da Portuguesa é uma situação preocupante. O Mauro Fernandes também. Não dá para ficar botando a culpa no cara, não, gente. O cara chegou lá, o Mauro Fernandes, acho que vai pegar umas três rodadas aí finais. São seis partidas. Não, chegou, fase de chegou, grupo, chegou, chegou. Chegou agora. Não, ele estreou contra o Vila. Bangu, 3x0. Ele chegou antes, no primeiro jogo dele foi contra o Bangu, 3x0. Ele jogou com o Vila aqui em Nova Lima, viu? Ó, pelo que eu vi aqui, o jogo da estreia, eu até assisti o jogo Bangu e que eu até tava, eu falei assim, não vou assistir a América West, tá muito ruim, Bangu e português e Bangu tava melhor, eu tava zapeando aqui. Mas, cara, é uma questão do futebol, cara. A situação da Portuguesa é terrível, a bagunça da Portuguesa, parece que depois daquela situação lá do, era Everton, né, o cara que foi escalado errado, parece que de forma intencional pela própria Portuguesa, e dali em diante foi só queda, foi só vexame e um atrás do outro. Sabe o que fizeram de errado? O América fez a pataquada, Eduardo. O que, que o América fez? Galera, foi mal, fiz merda. Me castiga aí, mas não me castiga com muita força, não. Desculpa. Não foi? Quase subimos. A Portuguesa foi fazer o quê? Ela foi brigar contra todo mundo e contra todos. Foi caçar briga. O América descobriu que em 93, que quando você faz, dá muito ruim, cara. Aí você perde apoio, você perde tudo, né? Se a Pouca tivesse caído no ano lá, caladinha, quietinha, o Bobete até subido no ano seguinte. E só não deu ruim nessa intensidade pro Inter, que também tá fazendo a mesma coisa, porque é o Inter. E aí acaba conseguindo contatos até mais fortes e as penalidades são sempre menores. Mas o que o Inter fez também, de, ao que parece, não foi ele que fez a alteração dos e-mails, mas ele tá envolvido nisso aí, né? Se fosse um clube do tamanho da América, da Portuguesa, também sofreria... punições maiores nisso aí. Mas voltando ao América, vamos deixar a Portuguesa, Mauro Fernandes e esse passado todo para trás aí. Vamos seguindo aqui, o Adolfo manda que ele pensa que o América jogou com inteligência, tranquilo, controlando o jogo, sem ser tecnicamente vistoso. Também vi esse jogo, viu, Adolfo? Um time que tecnicamente não foi sensacional, mas para vencer 3x0 lá não é fácil não, gente. Se você pegar time da Série A para jogar lá com a Luverdense, claro que vai ter mais facilidade com a América, mas acho que conseguir um placar de 3x0 lá não é fácil, tanto que eles estão a 19 partidas invictos lá. Estavam, isso aí. O Henrique manda aqui que não deu para ele hoje, que ele vai ficar na arquibancada. E eu sempre uso bons argumentos, não sei por que, que ele disse isso. Deve ser porque ele tá calado hoje, né? Calado é um poeta, já dizia Romário. Felipe de Leucas, o América jogou padrão Série B, não foi um jogo vistoso, não foi uma boa partida, mas é o tipo de jogo importante para o acesso. Só acho que a Luverdense brigará na parte de baixo da tabela, o que pesa bastante a questão. É preciso melhorar a performance e temos time para tal, mas valeu o resultado para dar tranquilidade. A Luverdense acho que vai brigar na parte de baixo esse ano também. Só que tem um detalhe, esse tipo de jogo que a gente ganha esses três pontos aí é muito importante porque a Luverdense vai tirar ponto de muita gente lá, gente. É o tipo de jogo igual a gente venceu o Criciúma lá. Aí na época todo mundo falou assim, ah, mas o Criciúma é saco de pancada. Criciúma tem camisa, Criciúma já começou a tirar ponto de gente que cai lá. Então, como a gente, nesse confronto contra o Criciúma lá, conseguiu os três pontos, a gente sai na vantagem. Mesma coisa esse confronto aí contra o Luverdense. A gente conseguiu arrancar os três pontos lá. Boa parte dos times não vão conseguir isso. Se você pegar o Inter, é bem provável que ele vai ter dificuldade lá. Se você pegar os times que estão na cabeça lá do campeonato, Juventude vai ter dificuldade lá. E é isso que faz você partir rumo ao acesso. Adolfo manda aqui que concorda com Corneta sobre o pênalti. Marinho lembrou que teve um pisão também, que não tinha visto. Vi depois de ver 50 vezes, mas o puxão que causou o pênalti. Não entendi. Você viu o pisão depois de 50 vezes. O que caracterizou? Por que o juiz deu o pênalti? Foi por causa do puxão. Sim. Mas teve um pisão também. Na minha opinião, o que faria ser pênalti era o pisão e não o puxão, mas eu também acho que o juiz nem viu o pisão, só o puxão. Apesar de que na hora que dá aquela bagunça ali, se você for olhar, o Hugo vai lá, ele tá mexendo, arrumando a meia, assim, ele vai lá no juiz e fala, bateu no meu pé, fala alguma coisa assim, aponta pro pé e tal, então pode ser isso também, né? O Rony Franks Formiga manda aqui uma pergunta interessante, vou pedir a opinião de todo mundo, ele fala aqui sobre o Hugo Almeida, que ontem fez o corta-luz para o primeiro gol do Renan, sofreu o pênalti, e que o Luan bateu. O pênalti, na opinião dele, escandaloso. E que o Luan bateu. E aí ele pergunta, para o próximo jogo, o Hugo Almeida e o Bill estão à disposição. Quem vocês colocariam? Eu já vou deixar aqui a minha opinião. Eu estava com muita expectativa para esse jogo do Hugo Almeida. Por quê? Não estou satisfeito com as partidas que vem fazendo o Bill. Acho que o Bill precisa dar uma emagrecida, sim. Entendo que ele já está numa idade que... E ele sempre teve um perfil meio assim, meio gordinho, mas dava para ele entrar um pouco mais em forma. E eu tava com muita expectativa do Hugo Almeida, porque o Hugo Almeida, eu vejo galera detonando, eu nunca vi o Hugo Almeida tão mal assim. Nunca vi bem, mas também para ser classificado como um jogador horroroso, eu nunca entendi isso. Então tava com a expectativa, eu até brinquei que ele ia fazer gol, que podiam cobrar isso de mim e tal, e praticamente quase fez, né, sofreu um pênalti, se ele tivesse pegado para bater, provavelmente teria feito, mas eu fiquei meio decepcionado, viu, Formiga? Eu confesso que eu esperava que o Hugo Almeida fosse fazer uma boa partida, ou pelo menos jogar ainda melhor do que jogou, para que ele voltasse já como titular contra o Brasil. Mas não acho que ele conseguiu fazer essa partida para impressionar o Enderson. Não sei se ele vai conseguir a vaga, não sei se o Enderson vai continuar com o Almeida, acho até que não. Agora, se eu fosse o treinador, confesso que eu também ficaria na dúvida. E, na verdade, nenhum dos dois demonstrou qualidade para ser titular absoluto. É aquela situação que você meio que pode fechar o olho, apontar o dedo para um dos dois e falar, vai lá. Mas eu acho que, mesmo não gostando desse início do Bill, eu escalaria o Bill contra o Brasil. Corneta, eu acho que o Bill é investimento. Eu acho que o Bill é um investimento que a diretoria fez. Eu acho que eles ainda tem que forçar. Fora de ritmo, tem que jogar, cara. Não tem jeito. É igual o Luan. O Luan também não tá dando tanta resposta. Mas foi a aposta pesada que fizemos, né? A gente também não pode descartar tanto assim, não. E o Hugo Almeida, ele teve aqui o estadual inteiro, né? E não fez um bom estadual. Então, assim, tá, os dois estão devendo muito ainda, na minha opinião. Eu ainda apostaria mais o Bill. Ramon Gregório. Sérgio Tavares, porque o Ramon deve estar com... Eu prefiro o Bill, pela entrega que o Bill dá. O Bill, acho que tá faltando é ser o matador. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Mas o Bill dá mais sangue, ele corre mais. Não que o Hugo... Eu não acho que o Hugo é um jogador horroroso, igual você tá falando. Só que, entre os dois, eu acho que o Bill é o titular e o Hugo reserva. Eventualmente você vai ter a entrada do Hugo, sim, até para fazer aquela sombra no Bill. O Bill tem que correr, tem que fazer e tal, não tá seguro, mas no jogo dos dois, que é bem parecido, eu acho que o Bill se sai melhor. E no que o Bill tá indo mal, que é não fazer gol, o Hugo também não desencantou também, apesar de ser o nosso artilheiro até agora, né? Na temporada, o Renan, com o gol de ontem, chegou ao quarto gol e o Hugo já tem quatro, então são os artilheiros. Mas mesmo assim, né, ele fez isso muito lá no início, já tem muito tempo que ele tá na reserva, mas até antes dele estar na reserva, ele já tava demorando e tal. Mas entre os dois, eu acho que é o Bill ainda. O Hugo não fez uma partida ruim, fez uma partida até boa, mas acho que não o suficiente para ele tomar essa titularidade do Bill. E acho que isso não vai acontecer não, do Formiga. O Leonardo Carmo Pedra manda aqui que se fosse fora da área seria falta, então para ele dentro da área aquilo ali é pênalti. Thales eu Montiel. Acho que se fosse fora da área, o Hugo nem caía. Tem essa questão também, né? Como não foi suficiente, não foi com uma intensidade, provavelmente seria um lance em que ele continuaria tentando seguir com a bola, mas ali ele usou da artimanha de cair e isso... Virou e ali já tava perdido também, não tinha nem espaço pra fazer mais nada. Ele caiu, mas escanteio o tiro de meta. Sim. Voltei do banheiro, o assunto ainda é o pênalti. Ô Ramon, tá faltando a sua opinião aí. No próximo jogo você escalaria o Bill ou você iria manter o Hugo Almeida? Cara, então, bicho, o Hugo, ele teve, talvez tenha sido uma das melhores partidas dele, não, cara? No América? Uma das, não falo a melhor. Ele movimentou mais, entendeu? Não sei, cara. Boa pergunta. Quem eu colocaria? Não sei, sinceramente. A boa pergunta a gente já entendeu. E a boa resposta agora? eu não tenho, cara. Eu vou passar essa pro o único que entende futebol nesse grupo aqui, que é o Corneta. O Corneta já opinou. Viu, cara? Pô, então eu vou no Hugo. O Corneta falou que é o Hugo. Thales Maciel manda aqui que hoje o programa terá um ouvinte a menos. Meu garoto, futuro volante do América, está com os dentinhos nascendo. Queria saber de você se o fantasma da demissão está mais longe do Enderson. Ele essas histórias aí conseguem afastar, com certeza. Dá uma tranquilidade maior para o Enderson. O que eu estou falando, gente. Concordem ou não com o Enderson, eu tenho vários pontos em que eu discordo, tenho alguns pontos em que eu concordo. O que não dá é para passar um ano inteiro de birra com o time. Por causa do treinador e de um treinador que não vai sair por agora. Podem espernear o quanto quiser, as entrevistas do pessoal da diretoria demonstram que ele está firme lá, que eles acreditam no trabalho. Tanto que, por exemplo, essas duas contratações que vieram agora são indicações do Enderson e tal. O cara está com cartaz. Então, é uma questão de escolher não sofrer. Vai passar o ano reclamando de um cara que não vai cair? Não vai cair, o cara ganhou dois jogos. Duas coisas. Uma, eu e o Ramon conhecemos muita gente assim, tem gente negro que torce pro cara se perder pra ser demitido pra falar que tava certo. É o que mais tem de torcedor americano, isso é um saco. E falando mal, falando bem, o cara tá brigando na cabeça do campeonato lá. Você tirou ele, vai botar quem? Vai chamar o Hélio dos Anjos? É, e ele já teve um aproveitamento muito pior do que tá tendo agora e não foi demitido. Com eliminação para Muricy, aproveitamento relativamente baixo no Campeonato Mineiro, o time jogando mal, patinando, ele não foi demitido. Não vai ser agora que vai ser, gente. Então, e o Anderson, não é defendendo o cara, não. A gente aqui não fica defendendo o cara, mas eu tenho várias críticas. Mas o cara não vai cair. A gente vai ficar o ano inteiro chiando e querendo. Não vai cair. É futurologia, né, cara? Não sei. Se ele emendar umas três derrotas e duas derrotas, empate, ele cai. O problema do Anderson, cara, toda vez que ele balança o time, arruma uma vitória convincente, cara. Não, isso é o Atlético e o Cruzeiro. O Mano no Cruzeiro, o Roger no Atlético, mesma coisa. A chance clara que o Anderson cair, que tivemos, era de tomar essa sapatada daquela de quatro do Inter Independência. Aí ele caía. Mas não caiu, empatamos, foi um resultado aceitável. E ele vai ficar, não adianta brigar, não. O Mauro Fernandes 2010 também era um... Ficar é o resultado. Isso no futebol brasileiro, né? Não tem. É aquela questão. Torcer para a América perder para o cara cair também é foda, né, velho? Pois é. Agora, o aproveitamento do Anderson é um aproveitamento muito baixo. Não sei se foi o Sérgio que fez um levantamento aí, que ele tem um aproveitamento muito baixo em termos de percentual. Mas é isso que o Ramon falou. O cara, seja por sorte ou seja lá por que seja, esses pontos que ele consegue, que são poucos, são muito bem distribuídos. O América vai lá, perde duas, perde a terceira. Na hora que você pensa assim, vai demitir, ele vai lá e ganha três pontos. Você já viu aquele menino que senta no fundão, que enrola, enrola, enrola, e você fica fim de dar a bomba dele, aí no final ele faz um trabalho, faz a prova, tira 15, vai sacanagem, filho da mãe, eu quis te dar uma bomba. Eu lembro, seu cara. Gente, o cara tá em quinto colocado com um ponto do G4, gente, estão reclamando o quê? Ele na décima rodada ainda, falta 30 rodadas. Direito de reclamar tem. O direito de reclamar tem, o direito de analisar o trabalho dele como fraco tem, isso tudo tem. E eu também, em alguns momentos, acho isso. O que eu acho que é improdutivo é ficar querendo a demissão de um treinador que está ali pertinho do G4. Você pode ter as críticas, você pode salientar as críticas, é lógico que pode e tal, mas vai ficar de birra com o time enquanto o treinador estiver lá. O treinador é esse que está aí, gente. E esse é o time que a gente torce. Vamos torcer pelo time. E uma coisa assim, que o Corneta falou aí. A questão é a seguinte, cara. O problema do grande problema do Anderson é que não, às vezes o cara não convence, né? E o elenco é bom. O elenco da América, a gente até tava questionando a qualificação do elenco antes de começar a Série B. Hoje a gente vê que a gente tem um elenco acima da média da Série B. Eu acho que muitas vezes, pelo time que a gente tem, a campanha poderia ser melhor. Mas também não é um desastre, também não. Eu até tinha dito no último programa... Depois no último programa que eu falei do Figueirense, é que todo mundo põe o Figueirense como bicho papão, não sei o que, o Figueirense tá lá embaixo, né, cara? Se eu não tô enganado, ele tá no Z4. Então, assim, poderia estar melhor? Poderia, mas também não vamos, né, entrar com política de terra arrasada, não, que não vai resolver muito, não. Deixa eu só dar meu pitaco aqui. Você até falou dos números aqui, eu tô atualizando aqui. Os números do Anderson não são uma maravilha, igual eu já falei, mas aos pouquinhos ele vai melhorando. A gente está, nesse ano, com 48,8% de aproveitamento com o Anderson. No total, contando ano passado, é menor, mas é aquilo da Série A, né? Então eu... Mas 2015 foi qual, você sabe? Tem que comparar com 2015, que a gente subiu. Depende. Que também não foi lá essas coisas todas também não, gente. Não, 2015 quem? O Givanildo? Foi sofrido também, não foi essa maravilha toda não. 2015, mas 48% não sobe não, né, Sérgio? Não, então, peraí. Isso é o aproveitamento no ano. Sim. Se a gente quiser olhar na Série B, é melhor. Na Série B, nós estamos hoje com 53% de aproveitamento. Sobe com 54%, 55%, já costuma subir. Então a gente está próximo. Hoje a gente está próximo ali. Quando eu tô falando do ano, vai contar aí todos os, né, o Mineiro, a Primeira Liga, Copa do Brasil, tudo, tá? É para fazer uma visão geral do trabalho dele. Na Série B, 10 jogos agora já dá para você começar a ter uma visão daquele time. Você começa a olhar na tabela para você ver. Tá embolado, mas os times mais cascudos já começam a tá para cima da tabela, entendeu? Mesmo que não esteja lá no G4 e tal, já estão ali. Os times mais frágeis já começam a ficar embaixo. Eu acho que o América... Tá começando a definição de quem é quem, né, Sérgio, na Série B. Isso, exatamente, tá começando essa definição, você começa a ter essa visão. E eu acho que o América é um do time que tá em cima. Mesmo que a gente não suba, mesmo que não seja, a gente é time cascudo que vai brigar ali em cima. Espero que seja. Mas eu queria... Você falou que o Anderson vai ficar e não adianta. Eu acho que não é assim, não. Do mesmo jeito que eu falei, ó, se ganhar duas, o povo, né, relaxa. Se perder duas, o povo volta a ficar buzinando no ouvido. É, não tem muito jeito, é o resultado que manda. E aí eu vou ler aqui uma reportagem do PokerStars lá na hora que ele saiu do campo. Acho que o mérito maior é pro professor, pra comissão técnica. Souberam orientar bem, mostraram o ponto forte do Luverdense. Mérito é da comissão, que vinha pressionada, torcida pegando no pé, passaram confiança na gente, graças a Deus conseguimos duas vitórias. É, ou seja, eu acho que é por aí, até eles sabem, o Anderson no jogo contra o Santa Cruz, na entrevista dele, também falou de nossa corda tá esticada, a gente tem que ir e tal. Eles estavam sentindo que a coisa estava difícil, e ainda bem que conseguiram esses resultados. Mas não tem que parar aí, tem que continuar, porque, igual você já falou, os números ainda são baixos. A gente fez o décimo gol ontem, em 10 jogos. É baixo, cara. Um gol por jogo é baixo. Tem que melhorar isso. Em compensação, a nossa defesa é muito boa. É a defesa menos vazada. Junto com Juventude, Inter, Paraná e Paysandu, o América tomou 7 gols. Então, nós estamos entre os 5 menos vazados. Então, vai acertando, vai indo, mas ainda tem que melhorar ainda mais os números. Sim, com certeza. Tem que melhorar muito, gente. Eu não sei se eu consegui me expressar bem. Não é que o trabalho do Anderson não possa receber crítica. É lógico que pode. A gente aqui critica direto e tal. É, eu só tenho meio birra dessa picuinha de passar agora o ano inteiro. Parece que pegou birra do treinador em algum momento. Agora vai passar o ano inteiro enchendo o raio do saco do cara, velho. Enquanto o cara tá ali, cara, enquanto o cara tá prestigiado pela diretoria e tal, vamos tentar ser um pouco satisfeitos também. Vencemos por 3-0. É, por mais que a pessoa pode achar que isso não é fruto do trabalho do treinador, a pessoa pode ter toda a discordância com o treinador do mundo. Eu tenho várias discordâncias com o Anderson. Mas, a partir do momento em que esse cara tá prestigiado, tá, começou a conseguir alguns resultados, não vai cair por agora, precisa agora de uma sequência de umas 3-4 partidas de derrota. E aí, vai fazer o quê? Vai continuar nessa birra ou vai tentar curtir o bom momento da equipe que está próxima do G4? São questões de escolha. Agora, o que eu não consigo entender é esse rancor que o Corneta tem do mito, cara. O cara quer comparar a campanha de 2015 com agora, o cara esquece das goleadas históricas do América na Série B. Ô, Corneta, você tem que abrir esse coração, você não pode ficar nesse rancor. Fala duas goleadas históricas do Givanildo na Série B 2015. Contra o Vitória, 3-0, e vou lembrar outra aqui. Vou olhar nos meus alfarrados aqui, retorno daqui a alguns minutos. Tá. Segundo a planilha do Sérgio, 3-0 não é goleada, viu? É verdade. A planilha do Sérgio tá parecendo essa planilha aí dos deputados. Não tem muita. Ah. Não tá rolando, não. Não, você não participou do programa, nós definimos o que é goleada. Agora não dá mais, não. Tá subfaturada, é o universo, ela tá subfaturada. Aqui, ó, só para responder para o Corneta, o aproveitamento do Givanildo em 2015, mas aí no ano todo, foi de 57%. É um bom aproveitamento, né? Mas é um bom aproveitamento e foi suficiente para nos levar para a Série A. É isso que a gente precisa. O Sérgio falou bem, o aproveitamento da Série B desse ano. Com certeza, um elenco muito mais limitado. E aí, boa parte da birra que existe com o Anderson, acho que se trata disso, né? Porque pela primeira vez a gente tá. Primeira vez não, mas nos últimos anos aí é a vez que a gente sente que o América montou um bom elenco para a Série B, de fato. É, então, espera-se bastante do treinador que vá conduzir esse elenco, porque foram vários anos em que a gente criticava bastante o elenco e conseguia aí entender as dificuldades do treinador que estava na época. Esse ano, como o elenco foi bem montadinho, eu até citei isso num programa, é como se o Ricardo Drubs tivesse passado a batata quente pro Anderson e falado, meu filho, agora é contigo, agora se vira aí. E é meio que isso aumenta a pressão em cima do treinador. E não tá errado, tem que ter a pressão mesmo, e o Anderson tem que entregar mais do que tá entregando. De fato, ele entrega menos. Começou agora com duas vitórias seguidas, mas ele entrega menos do que tem possibilidade de entregar com esse elenco. Vamos ver se agora engrena. O Henrique manda aqui dar uma cornetada. O Marcos Grassi dedura o Henrique, falando que ele cornetou. É briguinha infantil dos dois, né? Vamos passar pra lá. O Thales Maciel faz aqui uma propaganda, corneto. Que eu acho que você vai gostar. Você que tá sentando na cadeira do chefe aí, não é de bom tom você falando que tá fazendo brincadeira infantil, cara. Entendeu? Isso pode dar. Mas hoje eu tô mandando, hoje eu posso. Mas semana que vem volta, hein? Pois é. Nada como um dia após o outro, né? O Thales Maciel faz uma propaganda aqui, Corneta, que você vai gostar. Ele fala que experimentou a Menk e que ficou sonhando com o dia, e ele fica sonhando com o dia que ela será comercializada dentro do Independência. A Menk é a cerveja artesanal do Corneta, viu, gente? Inclusive, eu acho que essa vai ser meio difícil. Aqui, ó, eu acho, inclusive, que a mente deveria fazer uma edição especial de uma cerveja forte encorpada chamada Givanito. E o Marcos Graça pergunta onde que a gente compra a mente, se tem, se o Sociedade da Vez tem desconto com a mente. Não, por enquanto não. Mas ó, quem ganhar o bolão e segundo colocado vão ganhar cerveja. Já falei. É verdade. Então participem do bolão. O pacote do bolão. Ó, eu Marinho, ainda não queria quanto, mas vai ter cerveja. Marinho manda aqui que o Hugo Almeida foi muito criticado no Mineiro, mas que ele queria ver ele agora com o elenco da América mais encorpado. É, agora o time é outro, que ele queria ver para emitir opinião. É, a gente falou aqui sobre o Hugo, acho que eu ler a segunda aqui, que ele fala do Bill. É, em casa, dependendo da partida, Bill e Hugo podem jogar juntos, com o Bill saindo da área, por que não? A entrega do Bill e a marcação na saída do time adversário é muito maior do que o Luan. É, eu acho que se jogar Bill e Hugo juntos, Marinho, acho até que o Hugo vai sair mais da área, porque ele tem um pouco mais de técnica para isso. É como é que volta mais para marcar. Olha como é um dia após o outro, como diria o senhor, o filho do Oli. Fui criticado aqui porque eu falei que a bola não chegava com qualidade no Hugo, que não sei o quê, que não sei. Agora o cara já tá falando que o Hugo pode ser melhor do que o Bill e pra lá, bicho. Eu vou começar a gravar esses programas aqui, vou fazer tipo vinheta quando o cara falar as coisas. Falei, olha, vai ter um momento antes e depois. Ah, mas aí nós vamos gravar umas falas suas também, igual os elogios agora, os elogios constantes. Ô, Eu não elogiei o Drubis. Eu não elogiei o Drubis, não. Olha como é que é. Olha como é que. Não seja leviano, Luciano. A questão é a seguinte, cara. Eu falei que muito dessa questão de estar lançando os jogadores da base deve a essa questão do Drubis. Eu não fiz elogio, eu só fiz uma observação. Ah, calma sim, lá. Com certeza. É, mas, Marinho, eu vejo essa situação do Hugo Almeida e do Bill parecido com o que você vê. Eu gostaria de ver mais chances pro Hugo. Eu confesso que, apesar dele ter feito uma boa partida na sexta, eu acho que eu tava com expectativa grande demais. Eu esperava mais. Eu esperava que essa partida contra o Luverdense fosse a partida para talvez até sacramentar a volta dele ao time titular de fato. É, mas não acho que foi suficiente. Acho que ele jogou bem, mas não suficiente para retomar essa posição de titular. De fato, a gente tem dois centroavantes que patinam, que não conseguem assumir essa titularidade ou definir isso na cabeça do Enderson. E até que um deles desencante e comece, de fato, a fazer gol, vai ficar nisso. Mas a gente tem duas opções que não engrenaram até agora, já era para ter engrenado pelo menos uma delas, a gente já está no meio do ano, mas eu também não vejo nenhum desespero nessa posição de centroavante. Eu acho que uma hora essa bola vai começar a entrar. E é igual você falou, o time agora é mais encorpado, isso acaba... desaguando lá no centroavante. Uma hora isso vai funcionar e o cara vai meter bola pra dentro. Quantas rodadas sem o Rui já também? Que era um dos principais jogadores então, nosso. Sim, sim. O Blanco. Mas apesar de eu achar que o Renan não... jogou bem as duas. Hein? Não, sim. Aí depois do não ao Atlético do Blanco, a condição dele também sarou, já deve estar voltando, né? Ah, o time já ganha também mais duas peças boas. É, ao que parece, Corneta, contra o Brasil, o América vai ter a chance de ter o seu time quase que completo, né? De ter o seu melhor time para a Série B, o time ideal. Porque parece que Rui volta, parece que Blanco volta, Norberto, se não me engano, tem chance de voltar também. Não sei o Giovani, lateral esquerdo, como que está a contusão dele, mas só essas três peças aí, principalmente Rui e Blanco, tem condição de dar uma outra cara para esse time. Você ia falar, Ramon? Então, cara, pegando aqui uma deixa aqui sobre essa questão do Rui e do Renan, cara, uma coisa que eu achei legal, parece que aquele gol mexeu com o Renan, teve uma cara de alegria nele quando a comemoração, cara, a vibração dele. Eu nem parecia ser o Renan que tinha feito o gol, cara, geralmente ia fazer aquele gol, Samir Borocrochô, tal, pulando e tal. Quem sabe agora também não mexeu com o brilho do cara, né? Ele tomou um choque, alguma coisa, talvez a água de Lucas do Rio Verde, né, tenha mexido com ele. Vamos ver, cara, porque ele fez uma boa partida também. Aqui, bem que não fez de Campinas, né, cara? O Renan, após a contratação do Rui e a gente perceber que o Rui vai ser uma peça importante, mesmo que o Rui tem futebol para ser titular, eu disse aqui que para mim, a situação do Renan a partir de então estava definida, porque o Renan, para mim, para ser um reserva para a Série B e para ser a sombra do Rui ali, para mim está de excelente tamanho. O que eu não gostava era do Renan ser a figura para ser titular do América na camisa 10 de forma incontestável. Isso não funcionou no Mineiro e provavelmente não ia funcionar para o brasileiro da Série B. Mas ele, para ser essa figura do reserva ali, que vai entrar em alguns jogos e tentar mudar a cara dos jogos, que vai ser um reserva para momentos de contusão, momentos de cartão do Rui, ele tá de ótimo tamanho. Você vai rodar a Série B aí praticamente inteira, você não vai conseguir achar time que tenha um camisa 10 do nível do Renan como reserva. Ele seria titular em boa parte das equipes da Série B aí. O Barroca, eu falar em água de Pelotas, lembrei do Barroca. Inclusive, gente, se algum torcedor do Brasil de Pelotas oferecer água pra vocês, cuidado, hein? Que a água lá é tipo a água de Oliveira. Esse é o seu comentário só? É, porque o Barroca, eu queria só dar um toque a respeito disso, fazer um serviço de utilidade pública, pegando o gancho do nosso querido Cornetinha. É, isso aí, gente. Comentários você lúcidos. Você acha que eu ia pegar algum gancho do Corneto? Você acha que eu ia pegar alguma coisa salutar do nosso amigo Corneta? Eu perdi o bonde, ele tava comendo flandangos aqui, eu não ouvi o que foi que eu perdi. Ah, é porque você falou da água lá de Pelota. Eu falei, pessoal, tomar cuidado, né? Inclusive, nosso amigo Barroca. Ah, tá. O Barroca depois tomou água de Pelotas lá em 2009, ele nunca mais foi o mesmo. Ô, Sérgio, nos ajuda aí, traga um pouco de lucidez para esse debate. Fala um pouco sobre o Renan Oliveira aí. O que você achou das duas partidas dele, a volta do Rui? Eu acho que o Rui faz falta. Mas o Renan Oliveira não foi tão nulo quanto ele vinha sendo. Né, aquele sonolento, ele jogou um pouquinho melhor, sim, também acho. Mas ainda assim, aquém do que eu acho que ele poderia jogar. Então, não fico empolgado com ele, não. Espero a volta do Rui logo. O Sérgio tá com a cara de domingo à noite, meu. O cara reclamou da vitória de 3-0. Tá reclamando do Renan Botrio. Não, ele tá com cara de domingo, ele tá com cara de segunda-feira. Americano padrão, Ramon. Americano padrão. É louco, bicho. Enquanto vai fazer 3 gols, o Renan fazer uma partida razoável, o cara tá descendo a lenha. Que não, descendo a lenha não. Descendo a lenha você tá exagerando. É que podia descer do 5-1. Não, pô, não. O resultado pra mim foi sensacional. Eu tô analisando o desempenho. O resultado foi perfeito, não podia ser melhor. Então como o desempenho tá ruim, esse resultado foi bom, cara? Porque é isso, o resultado não determina o desempenho. Mas o você pode jogar mal e ir bem, você pode jogar bem e mal, ué. Uma vitória, muitas vezes você faz um jogo ruim e ganha, e muitas vezes você faz um jogo bom e perde. É lógico que no futebol que vai contar são 6 pontos, mas aí você olhando uma perspectiva de futuro, né? Se o seu time tá jogando bem, a tendência é que ele melhore. Claro, espero que sim. A vitória vai vir. Né? Ramon, me responda uma coisa, Ramon. Só uma. Quem foi o Colatina da rodada? Vamos encerrando aqui, a gente já tá dando horário. Não, calma lá, quem tá no comando sou eu, filhão. Pera aí, golpe? Tem comentário ali ainda, gente. Isso é golpe. Dei multi no ar isso aqui, é eu que mando na bagaça agora. Olha lá, olha a carinha laranja piscando ali, ó. Ele tá posando. Pra vocês que não estão sabendo, o seu corneta planejou isso tudo aí pra poder tomar o poder mesmo, viu? Já tô dedurando. Na verdade, quem manda mesmo é a patroa dele. Exatamente. Meu filho. Você que é casado, Sérgio, você sabe como funciona. O casamento é composto de 2 pessoas. A que erra e a esposa. Seguindo aqui com os comentários, o Felipe Leucas manda aqui. Ah, ele traz um outro ingrediente aqui para essa nossa discussão do Camisa 9. Ele cita a possibilidade do Luan assumir essa vaga, deixando o outro ir fazer a posição do Luan e tal, talvez um terceiro volante. Eu só consigo ver essa possibilidade com muito giz, cara. Assim, eu não consigo vislumbrar essa coisa, não. Na verdade, eu gostaria que o Luan jogasse mais próximo do gol, para ter mais possibilidade de finalizar. Eu acho que talvez um dos poucos pontos fortes que tem o Luan é de conseguir finalizar, conseguir criar jogadas ali mais próximo do gol. Eu não gosto de ver o Luan jogando lá na ponta, tentando brigar perto da linha lateral para fazer cruzamento. Não é muito a dele. Quanto mais ele se afasta da área, para mim, pior é o futebol dele. Ele podia mas ser um de jogador. Centroavante, mas de centroavante também, eu não sei não, viu, Felipe? Não sei se é muito adrenal. Eu aproximaria ele mais ali do Bill, mas para jogar no lugar do Bill, não sei se isso funcionaria, não. O que você acha, Sérgio? Aí a gente vai de novo conversar sobre aquele que a gente falou no último programa, né? Nós vamos mudar o esquema, porque o Anderson me parece acreditar no esquema dele, no jeito que ele quer jogar. Para mudar o esquema, ok. Igual, por exemplo, nos próximos ali, o próprio Marinho falou de entrar com 2 centroavantes, o Bill e o Hugo e tal, seria mudar um esquema. Ok, eu sou a favor de às vezes experimentar alguma coisa. Não sei se o Anderson é, né? Acho que não. Pelo que ele vem fazendo no América, ele foi montando o time dele em cima daquilo que ele acredita. E ele acredita nesse esquema. Em cima disso, eu acho que a gente tem que pensar como fazer o jogador render mais. Você acha que a posição ali do Luan não funciona muito bem, que ele cai muito lá. Mas aí faz um exercício. E o Cabral do lado de cá? Porque são duas posições iguais. Ou seja, mas são duas características de jogadores completamente diferentes. Isso, é claro que são. Não, claro que são. Mas são duas posições espelho. Isso não quer dizer que o time vai jogar do mesmo jeito dos dois lados. Óbvio que não. E nem precisa, né? Um time pode ser mais torto para um lado do que para o outro. Vai depender da característica dos dois. Mas você repara que... Só para concluir, Ramon. Você repara que o Cabral, ele é muito mais dentro da área do que o Luan. E eu acho que isso tem característica do jogador mesmo. Eles estão na mesma posição, só um do lado do outro, e às vezes eles até invertem, né? A gente já falou disso. E um chega mais. Por quê? Porque o Luan tem uma característica mais cadenciada. Então eu não sei se ele vai chegar tanto, ser tão rápido, habilidoso, igual o Hugo do lado de cá. E outra coisa também, tem que se adaptar também a quanto a quem você vai jogar, né? Eu não sei se o modo que o América jogou contra o Luverdense não pode ser o jeito que ele vai jogar aqui com o Brasil, porque o Brasil tem um outro jeito. O time do Brasil é um time fechadinho, que bate muito, entendeu? Então o América vai ter que sair pra pressão, não vai poder esperar também o time do Brasil sair pro jogo, né? Então vai ter que mudar o jeito de jogar. Talvez nem o Pospiranga nem repita a mesma escalação, porque vai ser uma outra dinâmica de jogo, né? Então, e outra coisa também, jogar com dois atacantes na Série B, geralmente você joga com dois centroavantes quando, no torneio de mata-mata, quando você precisa de fazer uma diferença de saldo de gol. Né? Na Série B, isso não é, no ponto corrido, talvez nem seja muito importante. Né? O lance é só fazer ponto. Né? Então ganhar de 1-0, 2-0, já é o suficiente, o lance é ganhar. Continuando com essa discussão aqui da turma da frente ali, o Marinho manda aqui que o Prato jogou com o Fred jogou com o Rafael Moura, e por que não podem jogar Bill e Hugo? Na verdade, esses dois exemplos aí, Marinho, o Prato, o pouco tempo em que ele jogou com o Fred, na verdade, ele não jogou com o Fred lá na frente como dois centroavantes. O Prato foi recuado para fazer praticamente uma posição de armador ali. E tanto isso não funcionou que o Atlético se desfez do Prato, porque sabia que os dois juntos no elenco não ia funcionar, porque você tem dois centroavantes de um nome absurdo, um não vai aceitar o banco e os dois, ao mesmo tempo, dentro de campo também, não funcionou tão bem. E a questão do Fred com o Rafael Moura também, quando eu vejo, em ocasião, assim, muito específica, igual o Ramon falou, precisando virar um jogo, indo para o Abafa e tal, mas também saindo de cara com Rafael Moura e Fred, não tenho lembrança, não, dos dois jogando os 90 minutos, não tenho, não. E também não sei se funcionaria. Mas nada impede que o Hugo Almeida e Bill façam isso no América. Eu só não acho que esses dois exemplos aí contam a favor dessa teoria, não. É uma opção de ataque, o time estiver perdendo, né, é uma boa opção, mas eu não sei se sair pro jogo seria, né, talvez porque... Você saindo com dois atacantes, Série B, cara, Série B é diferente, é uma coisa muito truncada, né? Então, muitas vezes, você sair pra esse, né, pra um abafo, pra um jogo assim, você dá muito espaço, você toma um contra-ataque, aí você toma um gol, cara, dificilmente você vê virado na Série B, já notaram isso? Quando você toma um gol, o time recua lá atrás, acabou, vira praticamente um paredão. Então, não sei, cara, se isso funcionaria. Mas é uma opção pra uma virada, pra um jogo que você precisa estar perdendo, você precisar de reverter, fazer um empate ou virar o jogo, é uma boa opção, sim. Marinho manda aqui também que na visão dele, analisar os números do Anderson de forma geral é muito complicado. Se avaliar só contra time grande, o aproveitamento dele é de 0%. Não, nem tanto. Contando a Primeira Liga, clássicos, Copa do Brasil e os times de camisa. Teve um empate com o Inter só, talvez tenha sido o melhor resultado dele contra o time grande. Não, ele ganhou do Santos, ele ganhou do Internacional. Não, esse ano. Se você vai olhar só... Os jogos contra time grandes, vamos olhar todos, para dar um panorama maior, ué. É uma coisa, pegando o seu gancho aí, Sérgio, sobre resultados e futebol apresentado, é uma coisa, nós ganhamos do Santos, do Inter, em partidas péssimas, aí muitas vezes fizemos partidas melhores na Série A e não ganhamos. É verdade. É complicado se analisar só o futebol, só o resultado em si. Isso. Por isso que o futebol é gostoso. Não, quando eu chamo atenção para analisar os números, eu já falei isso aqui, o número por si só, ele é abstrato demais e pode não te levar a lugar nenhum, você tem que saber analisar eles. Por isso, quando você diminui a quantidade de números, a sua conclusão vai estar mais com chance de estar errada. Quanto mais números você vê, é melhor. Por isso, eu sempre tento pegar um espectro maior para poder analisar. Mas é isso, Marinho, né? O Marinho continua aqui falando da questão de que contra os times, contra as maiores forças, o que vemos é que vemos o potencial do time. Que indo bem contra times menores, vencer os menores é coisa natural. Sim, faz sentido. E eu acho que isso que o Marinho levantou aqui do baixo aproveitamento do Anderson, somos até unânimes em concordar. Até o Sérgio concorda com isso, que o aproveitamento é baixo. Mas... Talvez agora seja o momento da virada desse aproveitamento. Ele vem de duas partidas com vitória, de repente agora deslancha. Outra questão que para mim, neste momento agora, não vai fazer muita diferença, Marinho, é isso de vencer os grandes ou vencer os pequenos. Por quê? Isso no Mineiro, na Copa do Brasil, isso faz muita diferença. Para você ganhar um Campeonato Mineiro, fatalmente você vai ter que vencer ou o Cruzeiro, ou o Atlético, ou os dois. Não tem outra forma. O que a gente fez ano passado foi isso. Ganhamos os dois. Mas agora que a gente entra para a metade final do ano e só nos resta a Série B, em campeonatos de ponto corrido, a gente já aprendeu que isso de vencer os grandes ou os pequenos, isso importa muito pouco. Os três pontos que valem a partida contra o Inter são esses três que valeram a partida contra o Luverdense. É a mesma coisa. Então, agora que já está na Série B, concordo com você, desse início do ano. A gente tinha que ter apresentado um aproveitamento muito melhor contra as equipes grandes e, de fato, não conseguimos fazer frente com a equipe grande nesse primeiro semestre. Mas, da agora para frente, isso importa pouco. O importante é somar pontos, independente com qual adversário que é, e seguir a caminhada aí rumo ao acesso. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é isso aí mesmo, concordo com você. Pontos corridos é regularidade, não interessa contra quem, não. E convenhamos, quem é grande a Série B, tirando o Internacional? Não tem muita coisa de time grande, não. E o outro que... A gente vai ganhar tudo com o mesmo patamar nosso para baixo. O outro que se apresentou aí como uma grande equipe, não como um time de tanta camisa, mas que montou e fez várias contratações, é o Figueirense, que está lá na zona de rebaixamento. Então, mas a gente tem que entender também que a Série B... Tem Inter e Goiás. Corneta, tudo bem que o Inter é o enorme da Série B, né? Mas tem muito time competitivo também. A gente Não, o Marinho quis falar time grande de camisa. Na Série B, só tem o Inter. Só tem o Inter, é isso aí. O resto é tudo nivelado, cara. Sim, mas tem as babinhas que a gente tem que passar pro Luverdense fazer um, que tem que ganhar, dentro e fora, né? Foi o Náutico que a gente perdeu, que empatamos lá fora, que foi o esporte perdido. Aí que eu vou pegar essa questão do Sérgio, que a gente analisar as coisas friamente. O Náutico é um time que... A gente analisa por dois pontos. É um time que tem tradição, não é um time menor que o América, concorda comigo? Concordo. Um time do tamanho do América, talvez um pouco maior, ou do mesmo tamanho, um pouco menor, enfim. Mesma prateleira. Exato. Se a gente for analisar o tamanho dos times, empatar com o Náutico lá não é um resultado ruim, concorda comigo? O problema foi pelo futebol. A situação futebol, foi ruim. Exatamente, né? A situação. Agora, é complicado, velho, porque o time tava começando também, enfim. Não tinha chegado, a gente tá meio que chorando agora os empates ou as derrotas que a gente teve, também não vai resolver muita coisa não, né? E, por exemplo, teve um jogo contra o Criciúma que a gente ganhou lá, que não era pra gente contar com uma vitória também, era um jogo que se tivesse empatado, era uma boa, não era na lada também, assim e era um outro time de camisa do Série B. Exatamente, por exemplo, o jogo tava chovendo pra caramba, né? O campo tava encharcado, enfim, então quer dizer, trocou o resultado, um empate lá contra o Criciúma, o empate lá contra o Vitória, contra o Náutico, a gente troca pelo resultado inesperado também contra o Criciúma, cara. Então, é isso aí também, bola pra frente, não pode ficar chorando não, porque vai ter tropeço, é ponto corrido, velho. Esse tipo de campeonato não tem tempo pra ficar lamentando empate, derrota. É sequência de jogos, patinou na rodada anterior, tenta recuperar na próxima os pontos perdidos. E assim, passar com o Goiás aqui, normal também, não é nada sobrenatural não, né? Não é pra ficar lamentando também não. O Goiás é um tipo que tem camisa também. Talvez seja numa prateleira um pouco acima do América. Então, bola pra frente, cara. Sim. Eu também acho. Talvez a derrota pro Paysandu é uma coisa que a gente pode pôr na conta. Aí sim, concordo. O Felipe de Lucas traz aqui algumas estatísticas que o Sérgio já falou e ele apresenta uma nova aqui, que o campeão em 2015 teve 63% de aproveitamento e que dá pra gente chegar nisso aí. É uma questão dos resultados encaixarem um pouco mais. O Marcos Graça lembra aqui duas goleadas de 2015, a América 4x1 no Santa e 4x0 no Vitória. Teve um outro aqui, Marinho também lembra de um 4x0 no Sampaio Correia. E aí, mas isso aí foi já na reta final, na hora que a gente já tava embaladão ali, né? No começo. Mas aí não conta, não? Não, claro que conta. Eu quero só. Não. Eu tô separando. O 4x1 no Santinha, esse 4x1 no Santinha foi o jogo que garantiu o Givanildo 2015. Ele ia cair. O América meteu 4x1 no Santa Cruz, ele não foi despedido. Tá certo, tem razão. Vocês não lembram desse 4x1? Eu lembrava. O 4x0 no Sampaio Correia, eu tenho até a camisa da partida do Sampaio Correia que me deram de presente. A época eu fazia foto pro América ainda. Tá certo. O comentário do Marinho é que é isso que eu tô falando, que foi o Sampaio e depois o Vitória. Eu tô querendo dizer, claro que vale a mesma coisa. O que importa é a regularidade, aquilo que a gente já falou. Só que o time estava num momento diferente. É, agora nós estamos no início da caminhada, montando e tal. É diferente. Os jogos são diferentes. Os resultados são os mesmos, mas os jogos são diferentes. Sim. E a gente tinha o Toscano inspirado na época também, né? Não, aquele time tava voando. No final a gente tava voando. Mas o Toscano era um cara que quando chegou também, ninguém mandava fé. Ah, artilheiro da 2 do Campeonato Paulo. É complicado, mas enfim, é o que nós não temos. Toscano e Richarlison mais. Nós temos agora. Agora vai ser. Eles vão fazer e o Maravilha e o Beleza, cara. Isso vai dar o título. Título não, vamos subir que depois a gente preocupa com o título. Vamos preocupar. É uma coisa também que a torcida do América tem que parar com essa bobagem, que Série B tem 4 campeões. Muito bom, mas vamos preocupar chegar no G4, ficar no G4, se vier o título, muito bem, mas vamos devagar. Não vamos começar com esses ufanidos. Ah, vamos ganhar, dá pra ser campeão? Então, não, dá pra subir. Vamos primeiro gente, consolidar o acesso. Depois a gente preocupa o com título. O título é cervejinha só, gente. Preocupa com o título, não. Vamos subir. Se vier, ótimo, mas se não vier subir, tá ótimo também, tá bom. Sim, tem um comentário aqui do senhor Corneta, perguntando, e o Colatino e o Bala da Rodada? Vamos então, senhor Sérgio, quem foi o Colatino da Rodada pra galera aí do WhatsApp? Peraí, vamos lá, nós tivemos alguns votos. Um voto nos Brigões do Luverdense, um voto em quem apostou na derrota do Coelho. Ixi! 2 votos no Enderson Moreira, Pospiranga. 3 votos no Luan. E o vencedor foi... Não teve Colatina pra galera. Quantos votos? 4 votos. Ramon, então eu posso cadastrar aqui que o pessoal votou em branco. Votou em ninguém, na verdade, né? Ramon, quem foi seu Colatina pro jogo? Corneta por esse amor, esse rancor que ele tem do Mestre Giva, entendeu? Merece um Colatina eterno. Eu vou votar... Eu já falo... Votar no Bala, mas tem que esperar, né? Eu vou votar no Corneta. Pronto. Corneta, então deu o seu voto aí. Corneta. Eu tô pensando aqui. Ah, você em mim também, não tem problema não. Eu dormi no jogo. Tá bom. Deu bug, deu tilt. Sérgio Tavares. Eu quase não voto em ninguém. Não porque eu acho que todo mundo foi bem demais, mas eu acho que ninguém se destacou negativamente, assim. Mas eu vou votar no Luan. Eu acho que o Luan ainda tá abaixo do que ele deveria estar mostrando. Só marcou um gol, né? Tá ruim. Mas marcou um gol de pênalti, né? E não que gol de pênalti. Agora eu vou fazer. Peraí, vamos usar o mesmo termo que você usou com você. Gol de pênalti não vale, não? Eu tava. Não. Eu lembro a partida do Fábio Júnior, errou 3 pênaltis, vocês lembram? Depois marcou no rebote? Quando Santo André. Não, foi Guaratinguetá, não foi não? Santo André, que o Nenê era o goleiro. Deixa eu falar o negócio. Guaratinguetá. Os senhores votaram no Corneta, que nem entra em campo e estão querendo discutir o voto do coleguinha? Respeitem o voto do coleguinha. O Corneta é exceção da regra. Pênalti é tão importante que se o Luan tivesse perdido o pênalti hoje, o Grêmio não tava. O Corinthians não tinha disparado na frente, velho. Olha só, eu não votei no Luan porque ele fez gol só de pênalti. Não, é porque eu acho que ele jogou mal. Apesar de ter feito um gol de pênalti, ele jogou mal. Pronto, velho. Não é que jogou mal, né? Não teve no mesmo nível dos outros. Não acho que ele teve tão mal, assim. Não, também acho que ele não teve tão mal, igual eu disse. Não acho que ninguém jogou mal, assim, pra você falar, não, é o Colatina que bota. Não, mas dentro... E só pra fazer mais raiva ainda, eu também vou votar no Luan, porque ele só fez um gol de pênalti. E pronto, fiquem com raiva aí. Foda-se. Agora bate o pezinho aí, dá pirracinha. Bate o pezinho aí, A cadeira do Henrique subiu a cabeça do Rafa. Mas você falou um negócio, cara, interessante. Ontem não teve ninguém que jogou muita bola. Ontem não, sexta. Não teve ninguém que jogou muita bola, mas não teve também nenhum pré-bom também, não, cara. Agora tô dando mais ou menos uma média, né? Isso, eu acho que foi por aí mesmo. Então, mas aí, temos meio voto pro Luan, meio voto pro Corneta. É isso aí, empate no Colatinho. Isso. E bala no grupo, Sérgio. Bala, nós tivemos um voto pro Luan, 2 votos no Enderson, 2 votos no Hernandes, 3 votos no time todo e o vencedor, Renanzinho, 4 votos. Corneta, qual o seu voto? O Oscar goes to Hugo! O do pênalti, Almeida, né? Nos proporcionou diversão, 2 horas de discussão inútil, falando que não foi pênalti, é os 3 que eu acho sensacional. Hugão! Hugo, beleza. Ramon, qual é o seu voto? Vou votar no Renan da Conde. Renan do Combão. Sérgio Tavares. Eu vou votar no Hugo Cabral, PokerStars. Eu achei que foi um dos melhores jogos dele. Correu de tudo. Teve um lance que ele driblou o goleiro. E era pra ele se consagrar ali, mas aí ele tocou em cima do... Tentou cruzar pro Luan, que tava chegando, mas cruzou aqui mal e tal. Mas aí ele driblou ele mesmo, bem. Né? Posso lançar uma campanha aqui? Eu acho que a gente tem que... tem que mudar esse estigma de Renan Votril, cara. Vamos pedir pro pessoal votar. Eles preferem Renanzinho da Elite ou Renan do Combão pra gente começar a dar uma nova alcunha nessa nova fase do nosso amigo Renan Votril? Por falar em discussão inútil, né, Corneta? Mais uma. Ah, mas a gente tem que, o cara vai mudar. Não pode ser mais Renan Votril. Então eu vou jogar pra cima, o Alisson. É, bicho, eu acho que o Renan do Combão... É, como é que é? Renan Bergkamp aí, né, que você tá forçando também, né? Aqui, chamem do que quiser, mas me deixem dar meu voto aqui. Sobre o Renan Cabral, sobre o Cabral, faltando é ele afinar essas definições de jogada aí mesmo. Ele é um bom jogador, ele é incisivo, ele parte pra cima, ele tenta as jogadas mais difíceis, mas na hora que chega na hora do último passe, ou de tentar mais um drible, ou finalizar e tal, é nisso aí que ele tá pecando. Isso com o tempo também deslancha. Com o tempo, com o entrosamento, com mais confiança, tirando essa carga de cima, uma hora ele começa a tomar as melhores decisões e a coisa vai funcionar. Mas, por enquanto, para mim, ele ainda não fez uma partida a partida que ele fez com o Danilo Verdense não é merecedora de ser o Bala. Eu vou votar no Renan também, porque... são duas partidas difíceis que ele entrou aí, mas vou votar mais pelo conjunto da obra, das duas partidas. A torcida tem birra com ele, o cara sente a pressão disso, mas mostrou personalidade, entrou bem, entrou na vaga do cara que, pra mim, do meio pra frente, é o cara que mais estava regulando, que é o Rui, e conseguiu segurar o rojão. É o que eu espero do Renan, é só isso aí mesmo, que ele seja um reserva com qualidade, que ele traga qualidade pra equipe nos momentos em que for chamado, e que ele consiga segurar o rojão ali quando o Rui não puder jogar. Mas, já, mesmo votando nele como Bala, já estou ansioso pelo retorno do Rui, tomara que seja já na próxima partida contra o Brasil de Pelotas. Algum outro destaque da partida ou de alguma outra coisa relacionada ao América? Senhores? Eu queria falar, inclusive, que o Renan, né, dedicou o gol ao Henrique, que nunca criticou o Renan. Eu tenho aqui alguns destaques, dois destaques, na verdade. Um é a ida do Tony pro CRB, né, que foi notícia essa semana. Tony acertou com o CRB, tomara que tenha sorte lá, não contra a gente, mas tomara que tenha sorte. Tony é um cara que sempre honrou a camisa do América, apesar de que, nos últimos tempos, para mim, o desempenho dele é merecedor da dispensa mesmo. Talvez não tivesse que ser da forma como foi, mas é merecedor da dispensa. E o outro destaque é que tá rolando aí, essa semana aconteceram alguns jogos, até pra galera ficar ligada, tá tendo transmissão no Esporte Interativo, não sei como funciona essa parceria, mas o América tá com um time no Campeonato Brasileiro de Futset, que é aquele torneio society, né, e o time tá até bem, o time acho que ontem ganhou do Fluminense, já tinha ganhado, se não me engano, contra o Corinthians ou contra o Vasco. Parece que do Vasco tomou 4-0, né, mas parece que tá classificado, vai seguir, não sei o horário do próximo jogo, não sei se é uma... se o América só emprestou o nome e os uniformes para poder defender, ou se de fato é um investimento do clube, não sei como funciona. Mas é mais uma vez a camisa do América em rede, inclusive, nacional, e os caras estão fazendo um trabalho legal, estão honrando a nossa camisa aí, mais uma forma de acompanhar e torcer pelo América. Inclusive, você está falando de camisa, o pessoal está reclamando que anda muito light, o América poderia ter um carinho melhor nisso aí, porque não é a camisa oficial que o América está jogando, né? Está jogando com a camisa da outra fornecedora, que é da Kick. Né? E é bom o América aproveitar todo o espaço para mostrar o uniforme, né? Eu acho que o América devia ter um cuidado no zelo maior. Então, Ramon, eu não sei que enxerga também o uniforme. Né? Eu conheci até o pessoal que questionou em relação ao time feminino essa semana. Eu falei do grupo lá. É o seguinte, cara. Quando a América faz o contrato com a Lu, por exemplo, eles estipulam 30 mil peças. Estou chutando aqui. Mas 30 mil peças é meia, calção, cueca, tudo. De repente, essa divisão, cara, se divide para 3, 4 categorias. Sim, não é suficiente, cara. Mas tem que pensar nisso, né, Corneta? Se tem um time feminino, tem que, né? Porque não, joga o. Não, você tem também interessante, que é mais visibilidade para Lu. É também, mano. O meu contrato é só com o profissional e eu vou mudar só o profissional. Aí o time tem que aceitar. Mas aí é uma coisa que você tem também, né? Você tem que negociar isso, né? Você tem que aproveitar todos os espaços de mídia para mostrar a marca da identidade visual do clube, né? Equipes maiores têm conseguido fechar esse contrato. Para todas as categorias e outras modalidades também, já fecham no pacote só. Por quê? Mas depende, quando a empresa maior, ou Alisson, tipo a Adidas, tem uma capacidade maior até distribuição, a Nike, eles têm interesse nisso, entendeu? Sim, mas a equipe a maior, gente... e a Nike, por exemplo, ou a Adidas, ela fecha, sei lá, com o Flamengo, ela não quer que apareça um outro uniforme durante o período de contrato dela, Nike, um outro uniforme que não seja assinado por ela, Nike, e que tenha do outro lado o escudo do Flamengo. Ela quer manter a sua marca associada ao Flamengo naquele período de contrato ali, em todas as modalidades, em todas as categorias. No nosso caso, é um pouco mais complicado, porque na hora que você vai vender isso, é igual o Corneta falou, você chega lá para a Lupa e oferece, ó, eu tenho aqui o pacote fechado, vai custar tanto, aí você vai fazer o feminino, você vai fazer hockey em patins e tal, vai fazer tudo. Mas de repente a Lupa quer, e fala, não, eu só quero... Mas não sei, porque ela tá perdendo visibilidade, querendo ou não, o torneio que tá sendo transmitido, né? Sim, não, com certeza. Mas então, o torneio pode ter aparecido depois da oportunidade também, já não tava mais na programação. Mas o futebol feminino já é uma coisa que tá consolidada na América, né? Hoje é um torneio com visibilidade. Inclusive, a Kiko fez até uma camisa muito bonita, né, de treino da... Agora, a pergunta, o time futebol feminino é do América realmente ou é emprestado igual de hockey? E até onde é a América oficial mesmo e até onde é hockey? Mas o Corneta, por exemplo, o Corinthians tá jogando, o feminino do Corinthians é Corinthians ganha Osasco, velho. Mas até segunda, o que consta é o Corinthians, pra mídia tá sendo como Corinthians. Se eu analisar o escudo do futebol feminino do Corinthians, tem o escudo do Grêmio Osasco e o patrocínio da Audax, cara. Que é, o Audax é o grupo, né, que mantém o que era o grupo feito do Pão de Açúcar, enfim, é uma bagunça danada aí. Mas acho que a estrutura toda que eles usam é do Grêmio Osasco, tá, mas o nome que tá utilizando é Corinthians, cara. Né? Se o América for campeão brasileiro feminino, independente vai constar, é o América. É contrato já, eu já não sei como funciona. Sim, eu tô tentando ver aqui quando que é a próxima partida do Futset e não consegui achar. Mas o América tá de fato classificado, fiquem ligados aí no Esporte Interativo que vocês vão ficar sabendo. É isso, senhores. Fechamos? Fechamos. Próxima partida. Brasil de Pelotas, sábado que vem, dia 1º. O time vai ter essa semana toda aí para trabalhar. Esperamos que trabalhem bem e que a gente veja resultados. E próxima partida, sábado, 7 horas da noite. Se não é o melhor dos horários, também não é ruim. Dá para ir ainda voltar para casa e depois ir para balada ou já emendar do jogo para balada. E para quem for apenas no jogo, dá para chegar cedo em casa ainda, já feliz com os 3 pontos. Então, não tem desculpa. Preço tá bom, horário tá bom, time vem de 2 vitórias. E é a hora que a torcida tem para começar a apoiar também, para continuar apoiando e fazer o América dar essa arrancada. E esse é o momento, gente, de dar força também. Abraçar o time. A gente já viu times... de qualidade inferior, e até em época do Givanildo mesmo e tal, em que a torcida abraçou e fez esse time crescer. Às vezes o que falta é a torcida abraçar também, para que as peças tenham mais confiança, para que o futebol de certos jogadores comece a evoluir ainda mais. Então, não temos desculpa, sábado que vem, dia 1º, 19 horas, lá na Independência. E o Brasil de Pelotas sempre nos traz boas lembranças, né? É verdade. Sim, sim. E é um time muito simpático também, viu, gente? A torcida bacana e tal. É legal. Vai ser um jogo bacana. É um time forte, eu acho. Não acho que vai ser um jogo fácil, não. Vai ser aquele jogo pegado. É um time, né? Cascudo, né? Cascudo, isso, exatamente. Até porque, pra gente, até uma boa ideia de estatística pra vocês, Sérgio, tá sendo mais fácil pra gente conseguir fazer gol fora de casa do que dentro. Porque dentro a gente tem aquela pressão de que a outra equipe vem fechada, aí a gente tem que propor o jogo. Parece que o time do Anderson sofre mais ofensivamente quando tem que propor o jogo do que quando tem a situação de poder jogar atrás saindo em contra-ataque. Então, não espere uma partida fácil. O América vai ter que achar os seus caminhos e vai ter que jogar melhor ofensivamente para conseguir fazer gol no Brasil, mas também não é nada impossível, não. Com a torcida apoiando, acho que dá certo, sim. Ramon, seu boa noite. Foi mal. Pode ir, Sérgio. Finaliza aí. Não, só para falando em cima disso que você falou, os números do Anderson em casa são ruins mesmo. É claro que ele é melhor em casa do que fora, no geral. Mas a gente tem que fazer da nossa casa um caldeirão mesmo, de detonar e tal. Sábado, no jogo contra o Brasil, vai ser o jogo de número 145 no Independência Novo. A gente tem um aproveitamento no Independência Novo de 58%, pouco mais de 58%. O Anderson tem 53,85%. Então, ele tem que estar próximo dessa média, não pode estar abaixo, não, porque senão só joga a média para baixo, né? Então tem que ganhar mesmo. Só para você ter uma ideia, na Série A do ano passado, ele ganhou 5 vezes em casa. Né? Nós ganhamos com o Anderson 5 vezes em casa. Esse ano, nós só ganhamos 5 vezes em casa. Então tá pouco mesmo, tem que ganhar. Então vamos para cima deles. Vamos ganhar, vamos. Agora é hora de abraçar, vamos apoiar o time. É o que resta, gente. É isso que vai. Esse elenco que o América vai ter até o final, com Renan ou sem Renan, enfim, os jogadores que a gente tem uma certa resistência, e não vai chegar, mas eu acho muito difícil chegar alguém, né? E se chegar também, a gente compra o elenco, não acho que não chega nenhum, de uma estrela, enfim. Vamos que vamos, agora é abraçar o time e subir. É, senhor Corneta, dê sua boa noite, hein? Boa noite. O senhor Corneta, não, o senhor Corneta fica pro final, que hoje vai ter mensagem edificante. Ah, não, hoje não. Ah, pelo amor de Deus. Como não? Uma semana nunca começa bem sem a sua mensagem edificante. Nossa senhora, você então, falou assim. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui. Eu acho que ficou claro depois desse programa que a coisa não rende, né? Eu preciso estar presente. Rendeu uma hora e meia de programa. Nós falamos mais da portuguesa do que da América. Nós falamos 5 minutos da portuguesa. Mas não tem que falar da América mais não, Zé. Tá muito demais. Lavando roupa suja aí, bicho. Ô, Henrique, essa foi a melhor participação sua na história do Decadência. Foi a participação que você falou menos bobagens. Foi a mais sensata, né? É verdade. Sérgio Tavares, boa noite. Valeu, galera. Eu acho que a gente devia dar oportunidade, já que o Henrique entrou, dele votar no Corneto com a Latina. Não, não quero não. Olha que mal agradecido. Mas da Birrinha também, bate o pezinho, perneia. Não quero. Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Só lembrando, tem o jogo no sábado, mas na quarta-feira tem o último jogo do feminino também. O Henrique já falou, probabilidade da gente conseguir classificar é muito pequena, porque a gente tem que ganhar e depende de outros resultados, mas vamos ganhar, né? Quem sabe? Quem tiver coçando o saco quarta-feira, 3:30 PM, só chegar lá no Baleão e torcer para as meninas golearem e aguardar os resultados, a combinação de resultados que pode nos dar a classificação. Torcer para a América é isso, gente. Independente de qualquer coisa, eu acho que quem tiver oportunidade tinha que ir lá prestigiar. Isso aí. E também do Fut7, vamos ver se a gente fica sabendo aí a data e o horário do próximo jogo, e aí a gente posta lá na página do Facebook, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp. Então é isso, fechamos, né? Até a próxima, o próximo programa deve ser no... Mensagem edificante? Mensagem edificante. O Corneta não fez o seu dever de casa. Dá pra te falar, viu? Não sabe, eu fico chateado, eu tenho sentimentos também, parece que eu sou essa pedra de mármore frio. A gente só liga para suas mensagens edificantes. Tá vendo? Isso magoou o coleguinha. Ô, Corneta, a gente te paga bem pra falar esse raio dessa mensagem edificante. A posição do estatístico já tá balançada. A gente deve anunciar uma vaga para mensageiro edificante também. Então, boa, vamos contratar um mensageiro edificante. Aqui. Por falar nisso aí, eu não atualizei o bolão mesmo não, viu? Tô devendo, vou ver se eu faço isso até amanhã de tarde. Tirei férias do Decadentes esse final de semana, fiz porra nenhuma, então amanhã de tarde eu posto lá. Felipe de Leuca, você pode começar que dia? Eu entrei aqui só pra ver se acaba esse programa, gente, que eu ainda tenho que editar antes de dormir, então vou acabar esse treino, não vai lá tipo uma mensagem edificante, não? Tipo, boa noite. Mas eu não deixo falar, gente. Felipe Amorim, uma coisa assim? O Corneta vai mandar uma mensagem edificante. Vai lá, Corneta. Não, eu fiz um vídeo em homenagem ao Felipe Amorim. O Anderson ficou sabendo, alguém vazou a informação pra ele. E ele tirou o cara do banco, cara. Foi uma covardia comigo, cara. Tá? Então, boa noite, coelhada. Não usem drogas. Fábio, tamo junto, viu? E boa noite pra todo mundo. Fábio é seu namorado? Cara, justiça fizeram com ele, cara. Tô revoltado. Boa noite. Falou.